zoom, paracato zoom, paracato zoom. Programa Paracatu Zoom começando mais uma quarta-feira. E uma quarta-feira maravilhosa, eu ia falar tenebrosa, não sei porque de onde eu tirar isso, né? Hoje nós vamos falar de uma pancada de coisa. Vamos saber por que o prefeito Kassab jogou um beijo pra moçada lá do... Você tá sabendo disso, Marco? Você me contou agora. Eu sei, cara, que eles têm feito umas visitas constantes ali na casa do Kassab, mas aí não sei. Na casa do Kassab é ótimo, né? Parece que a gente tá falando besteira, né? Na casa do Kassab. Bom, então, não sei. Vamos ver aqui. Tô com o pessoal ligadaço aqui, né? Nós vamos conversar com o povo aqui do pessoal do Passe Livre, né? Então, até eu conectar, mas a gente vai falar do Lacan também, provavelmente, se o nosso amigo... Você sabe quem que é o Ednardo, Marco? Eu conheço uma música dele. Como que é a música? Pavão Misterioso. Canta um pedaço de Pavão Misterioso. Pavão Misterioso. Deixa eu contar uma história, então, dessa música. Conta. Eu assistia futebol muito com meu tio antes, né? Qual tio? O tio Paulo. O Paulão, né? Conheci o Edmundo não. O seu pai. Que não é seu tio, é seu pai. Exatamente. E aí, na época que a gente assistia, existia um lateral esquerdo no São Paulo que chamava Pavão. Pavão. Então, toda vez que o Pavão pegava na bola, ele cantava Pavão Mistério. Você tem o telefone dele? Vamos ligar pra ele cantar. Ele deve estar na loja agora. Vamos ligar pra ele então. Vamos ver se ele vai cantar pra nós o Pavão Misterioso. Mas é o seguinte: o Ednardo, que é o autor dessa música, que é autor de uma pancada de música, tem uma música bonita que fala Enquanto Engoma Calça. Ah, repare não. Mas enquanto. Enquanto engoma uma calça, eu vou lhe contar uma história bem... A Manga Rosa. A Manga Rosa, Maria Rosa. Rosa, essa é do Alceu, essa é do Belchior, do Alceu Valença, essa que você está cantando. Aliás, quem é que está cantando? Boa tarde. Boa tarde. Quem é você? Eu sou a Diva. A Diva? Diva o quê? A Diva? Diva. Olha o nome dela. Tá vendo? Não é qualquer nome, né? A Diva. Diva o quê? Qual que é o nome eu da Diva? Eu sou a Diva Rubim Parentoni. Ah. Sou psicanalista e trabalho aqui na cidade de São Carlos. Hoje nós vamos fazer uma análise aqui no programa. Não. Eu, Marco. Nós vamos fazer uma análise. A gente tava precisando mesmo, né? Já tem gente aqui no Facebook dizendo não que vocês estão ferrados. Né? Já tem, nós não estamos ferrados. Então. E a Diva de onde, Diva? Eu sou de Belo Horizonte e moro aqui em São Carlos já faz algum tempo. Quanto tempo é esse algum tempo? Já fazem... Quase 10 anos. Não fica triste que eu não fico te olhando, porque eu fico operando um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas o carinho é o mesmo, tá? Tá, já falei bastante, pode deixar. Quanto tempo? Há 10 anos eu tô aqui. 10 anos. E aí onde você fez? Que pra você é psicanalista, tem que fazer o quê? Psicanálise. Sim. Mas você tem que fazer o quê? Medicina, não? Eu fiz psicologia de formação. Aonde? E em Belo Horizonte, fiz na PUC, Minas. E por que você escolheu São Carlos? É uma história longa da família. Então tenta reduzir, já que você é psicanalista. O meu marido veio pra cá. E aí eu vim junto. Pronto. Muito bem. Contei toda a minha vida. Passei a bola pra outra. Foi bem pra caramba, né, Evelise? Não foi bem? Tchau. Bom, e aqui do outro lado, então, tem a Evelise. Evelise o quê? Maria Guarilha. Maria Guarilha, que aliás que eu descobri que tem um marido que chama... É Maurício Pérez. Maurício, eu não acredito. Eu conheci o cara há 25 anos e descobri que o cara é Pérez. Mas também é psicanalista. Psicóloga. Estudando Lacan. E aí você também veio de onde? De São Paulo, tô há 11 anos aqui. Poxa vida, mas veio fazer o que aqui? Marido. Os maridos estão em casa? O que eles estão fazendo? Pois é, meu trabalhando. Marido está em São Paulo. Trabalhando. E eles que resolveram trazer vocês aqui. Sim. Eles resolveram trazer vocês aqui? Não, fui se eu, foi né? tanto assim. Eles trouxeram para São Carlos. Foi uma boa escolha. E o que faz seu marido? Eu vou fazer uma análise vocês duas agora. Nossa, o que faz seu marido? Seu marido, Diva. O meu marido é professor na USP. Professor na USP é onde? Em São Paulo? Não, não em São Carlos. Tá, no, e que área que é isso? No departamento de aeronáutica. Aeronáutica, o cara é piloto, essa cara. O cara é piloto. Ele faz altos voos. Altos voos. Então, e o seu marido faz o quê? Engenheiro sanitarista. Sanitarista, é o cara que cuida dos nossos, né, nossos troços e tudo mais. Tal. Bom, enfim, o Pérez faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, a gente se viajou durante muito tempo, né? Tá sem intimidade aqui, porque Vocês cantavam, o marido dela, Evelise, o marido da Viva, cantava com a minha esposa. Você viu que tá tudo em casa. Tá tudo em aliás, casa. Um café com uma bolacha aqui seria fantástico. Tá tudo tranquilo. Exatamente, viajamos durante um bom tempo e trocávamos. E o Pérez era daquelas figuras, sabe, bonachona? Eu espero que ele não esteja ouvindo, que com certeza ele está. Mas sabe aquelas figuras bonachonas, assim, que. O cara, o mundo tá acabando, ele olha do lado assim e fala assim, uai. Sabe que tem aquela coisa do. Tem um mineiro que tá agachado assim na beira da estrada e passa um elefante, passa um elefante voando, né? Aí o cara olha pro mineiro, o mineiro não reage, né? Aí passa o segundo elefante voando, o mineiro não reage, né? Fica olhando ali e tal. Aí ele fica indignado, né? Aqueles caras nervosos, que nem eu, assim, paulistano, né? Paulistano. Aí passa o terceiro voando, indignado, o mineiro não reage, cara. Aí o mineiro com a varinha dele ali. Ele falou, mineiro, você não tá vendo esses elefantes? Que é isso? Elefante voando? Ele falou, cara, sei lá. Vai ver que o ninho deles fica pro outro lado. É mais ou menos assim do pé. Errei? Não. Então. O mundo tá acabando ali do lado, ele tá lá concentrado na fazendo o trabalho dele. Bom, gente, é o seguinte, nós trouxemos essas duas moças, elegantésima, pena que, não botei ainda no ar aqui, mas vou botar, vieram elegantésima, perfumada, né, uma das primeiras vezes que esse programa tem cheiro, que né, e aí a gente vai falar sobre uma palestra que vai rolar semana que vem, sobre Jacques Lacan, o psicanalista do século XXI. Olha só que chique isso. A professora Cláudia Rioff, ela é psicanalista, coordenadora do corpo de formação do Instituto de Psicanálise Lacaniana, pesquisadora da Clínica de Psicanálise, do Centro de Genoma Humano da Universidade de São Paulo, doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutoranda na Université Paris 8. Como fala 8 em francês? 8. With Vincennes Saint-Denis. Professora da Vagô, ou seja, a mulher é fera. É. E aí o encontro vai acontecer lá no Embrapa, instrumentação. No auditório da Embrapa. Na 15 ali, do lado da Praça 15. É bonito aquele auditório, bonito, inclusive. Bonito, fácil. Aliás, precisa trazer o povo da Embrapa aqui, né? Porque eles não ficam só mexendo com vaca, né? Não. Eles fazem outras coisas. Não, aliás, mexer com vaca é interessante. Adoro mexer com vaca. Mas, enfim, Embrapa Instrumentação, na Avenida 15, ali no centro. Na quarta-feira que vem, portanto, nós vamos falar de novo, então, né? Sobre esse tema. Às 19h30, ou seja, acabou o Paracatu Zoom semana que vem, vai todo mundo lá ver o debate. E por que que, vamos lá, Evelise ou a própria Diva, por que que vocês resolveram fazer esse encontro aqui? Vamos lá. Vocês querem tirar para o ímpar? Vamos lá, vai. Por que que vocês resolveram fazer um encontro? A gente tem um interesse de trazer alguém em São Carlos que possa falar sobre o Lacan, que é uma orientação dentro da psicanálise. Né? Tá. Então a gente está trazendo uma psicanalista de São Paulo, uma pessoa que fala super legal, tranquila, e que vai nos falar do que é isso da psicanálise ou o psicanalista do século XXI. E me diz uma coisa, minha mãe dizia que quando você escolhe um ônibus, né, para ir entrar, geralmente você define o motorista que vai dirigir. Quando vocês escolhem que. Análise fantástica que eu fiz agora. Mas assim, quando vocês estão trazendo Lacan, obviamente que o trabalho de vocês enquanto psicanalistas está linkado ao pensamento do Lacan, é isso? Sim. E qual que é a diferença do pensamento do Lacan, por exemplo, o que ele traz de inovador em relação ao pensamento do Freud, do Jung, dessa gente toda? Vamos lá. Eu diria que ele, no século XXI, vai nos dizer da singularidade, do que é particular a cada um, e é isto que interessa na psicanálise. Traduz. Que cada um possa se aproximar disto que lhe é o mais íntimo, que tem até uma música da Marisa Monte que se chama Infinito Particular, que depois você pode cantar. Canta contar. Um pedacinho, como que é? Vamos ver. Canta, você cantava, lembra quando eu não, o marido que cantava, eu tô então, fora de cantar. Canta um pedacinho, deixa pra lá, vamos procura lá. Aí depois o seu ajudante aqui. Não, vou cantar. Deixa quieto. Como que é? Você conhece Infinito? E aí, Marisa Monte. Faz um larará, só pra gente ver como é que é. Não, não vai fazer nada. Infinito Infinito particular. Agora já particular. Até me atrapalhei, caramba. Continua aí. A linha não, de vai, aí, tá, então tá. Aí, que tem a ver continua. Com a contemporaneidade isso. também, né? E o que, que tem a ver com o conteúdo? Traduz para nós. Eu sou totalmente cego e leigo de tudo. Freud iniciou um pensamento nos idos de 1900, que ele lança o Interpretação de Sonhos, né, que é o início do trabalho dele, teórico, mais importante, né, divulgado. Assim. Mas era dentro... É um pensamento desenvolvido numa época, com um conhecimento científico, com o início, né, dessa descoberta do inconsciente, né? E acho que Lacan vem atualizar, vem trazer que para o século XXI, né? Então, o que Lacan avança tem em conta todo o avanço científico de conhecimento do estudo da linguagem, né? A Diva tem uma... O que que chama? Consultório, é isso? Tem um consultório. Você tem um consultório em São Carlos há quanto tempo? Ah, desde que cheguei. Isso tá significa 10 anos. Mais de 10, Diva. Não. Eu conheço você bem mais de 10 anos que você. Não é possível. Bom, mas enfim, você está há 10 anos com o consultório e tal, né? Sim. E aí, desde quando você começou, quando você montou o consultório, você já tinha esse diálogo com o pensamento do Lacan, não? Sim, isso é. Da faculdade. Quando que da você... faculdade, não. Sim. Eu fiz em Belo Horizonte. Quando de escolher a graduação. Eu fui para uma universidade que tinha uma vertente muito clínica, né? E estudei com... O que é ter uma vertente muito clínica? Uma vertente clínica é diferente de ter uma vertente voltada para o atendimento num posto de saúde, num atendimento mais voltado para a sociedade, enquanto comunidade, né? Era um atendimento individual, que cada um marca o seu horário e tem o seu horário ali no consultório. Era essa a prática... Há mais de 10 anos atrás, não é? Há alguns poucos, 20 e poucos anos, né? E estando lá, eu acabei me aproximando de professores que tinham essa aproximação com Lacan. Algumas pessoas já até morreram e tal, mas foi um momento importante. E dali criou-se algumas coisas, eu vi começar a Escola Brasileira de Psicanálise, que é um dos grupos onde o pensamento e a orientação lacaniana é bem marcante, né? E vim já tendo um trabalho construído lá em Belo Horizonte e continuamos nessa mesma linha aqui, né? Na cidade de São Carlos não tem o que eu tinha lá, que era um grupo, uma escola onde a gente se reunia, onde tínhamos discussões clínicas, discussões teóricas e tal. E estamos tentando trazer um pouco disso que tem em Ribeirão Preto, que é o Instituto de Psicanálise ao qual eu sou associada e vou para lá. Que é esse aqui que está... Não, não é esse. A gente está trazendo a Cláudia, que é de um outro instituto também do campo freudiano. Eu sou associada ao CLINHA. Que é um instituto da orientação lacaniana, que tem sede aqui mais perto da gente, em Ribeirão Preto, e tem também em São Paulo. E a Evelise, nesse contexto todo, você conheceu o esposo, é Chico? Sim, isso, mas é. O esposo da Diva, que se chama? Marcelo. Marcelo, que aliás coleciona chapéu também, tem o mesmo defeito que eu, inclusive. ele tem, aí você conheceu, e aí você já tinha essa formação, mas já tinha esse diálogo também? Já tinha visto? Eu tive um encontro com Lacan na década de 80, mas foi bem rápido, porque eu fui para a área educacional, para a escola, para a instituição. E trabalhei o tempo todo assim, em escola. E aqui em São Carlos, né, mais recentemente que eu encontrei com a Diva, eu comecei a ir para essa área clínica e me interessei muito. Tive um agradável reencontro com o Lacan. E o Marco, quando você encontrou o Lacan? Ainda não tive o prazer. Não teve? Você nunca leu? Não, Lacan não. Eu queria botar um filósofo que está nos ouvindo lá em São Paulo, na Barra Funda. Eu não vou citar o nome dele, porque ele vai ficar bravo. Todo mundo já sabe, né? Filósofo da Barra Funda. Não, não, é outro. Não é o Pedro, não. Ah, não, não é o Pedro. Não, não. Começa com Fer. Ele tá louco da vida aqui. Eu falei, olha, vai aí que eu vou te botar no prosa sobre Lacan. Aí ele é assim, haha, Lacan, nem pensar, nunca li. E o que eu li, eu não entendi. Então, Fer, é exatamente... Eu não podia falar o nome dele. Mas enfim, ele tá sacaneiro. Bom, mas enfim. Bom, e Lacan, como eu tava conversando com a Diva e com a Evelise antes aqui, ó, o Vitor tá lá em Zaragoza mandando um beijo pra todo mundo. Um beijo, Vitor. Você viu que eu opero aqui 10 mil coisas, não tem aquele problema. Vocês, psicólogos e psiquiatras, hiperatividade. Eu tomo aquele remedinho, aliás, eu adoraria. Eu tomei uma única vez aquele remedinho, você não acredita? A Júlia virou e falou assim: cara, todo dia agora. Como que é o nome daqui? Vitalina. Vitalina. Eu tomava outras coisas, quinina, cafeína, né? Essas coisas que pioravam mais ainda. Mas enfim, que acelerava, né? E, bom, mas o que eu tô falando essa besteira? Aí, essa história do Lacan foi mais ou menos o seguinte: uma vez, eu nunca tinha ido, um psicólogo pra gente era aquele cara que a gente tinha que passar pra entrar num trabalho, na fábrica, quando entrei na Villares, essas coisas todas, tinha que passar por um psicólogo. Aí eu nunca te conheci, né? Eu nunca tinha feito terapia. Você já imaginou fazer terapia? Já? Imagina! Aí, cara, resolveram fazer uma tal de terapia de grupo, né? Que nem eu tô fazendo aqui no computador, tem 5 pessoas conversando ao mesmo tempo. Mas enfim, aí fui fazer a tal da terapia. E nessa terapia, cara, era na Unicamp, na época eu tava lá no mestrado, tava nessa terapia, eu sempre tive um problema assim com psicólogo, achava psicólogo uma figura meio reacionária, sabe? Não gostava muito de psicólogo, coisa minhas, pessoais, assim, não sei nem porquê, acho que tava... Dizem que é aquela primeira imagem que fica, né? E a primeira psicóloga que eu conheci, que era da usina, eu, pelo amor de Deus, servia só para denunciar os trabalhadores pro dono da empresa, sabe aquelas coisas? Mas enfim, aí fomos fazer a tarde da terapia, né? Fomos fazer a tarde da terapia. Na segunda sessão, me chamaram do lado e falaram: faz o seguinte, cara, pelo amor de Deus, não vem mais, não. Aí, conheci esse grupo que vocês estão falando de Ribeirão Preto, do Centro Lacaniano de Investigação e Ansiedade, da Ansiedade, né? Porque, né, parece. E lá a gente começou a fazer um trabalho, quer dizer, lá não, a gente comecei a ter acesso com o pensamento do Lacan. E era muito fazedor de fanzine. Né? Sabe o que é fanzine e tal, tal. E um dos fanzines, a gente resolveu fazer um fanzine em homenagem ao Lacan, que se chamava Em Nome da Coisa. Ah, que legal. E que ficou lindíssimo, aliás, o Piriri, que morreu, um artista maravilhoso e tal, né? Com esse nome, Piriri, mas era um artista maravilhoso. E a gente fez um trabalho do Lacan, que tinha umas figuras muito interessantes que falava. E o Lacan. E aí, eu vou colocar, antes da gente botar uma música, eu queria fazer essa pergunta para vocês. É o seguinte: o Lacan, em relação, por exemplo, ao pensamento do Jung, né, que foi com que a gente leu o Inconsciente Coletivo. Exatamente. E depois também a introdução do Xing, né, quando ele aproxima todo esse pensamento oriental e tal. O Lacan tem uma coisa de... olha só, eu tô parecendo um cara de banco. Olha a cara do Marco. Por que você quer dar palestra? Eu tô impressionado. Com intimidade, né? Impressionado. Sabe o que eu tô lembrando? Eu tô lembrando do Jô Soares. Ontem, aliás, ele levou... Eu sabia que era isso tudo, né? Não sabia. Eu tô lembrando do Jô Soares, que ontem ele levou um cientista político pra falar sobre a Líbia, e o cara não abriu a boca durante 15 minutos. Nossa. Não deixa ninguém falar, né? Tô parecendo Mas ele. O Jô tem ponto, você não tem, né? Ele não tem. Pois é, enfim. Obrigado, obrigado. Aí é o seguinte, então tem essa coisa do Jung com esse diálogo com o Oriente. O Lacan, eu posso estar completamente errado, a Evelise toca nessa coisa do inconsciente, do tal, tal, né? Do Freud, que vem em cima dessa... O Lacan seria uma coisa assim... você falou da contemporaneidade, né? A Diva falou da contemporaneidade. O Lacan seria assim uma coisa desse... Um reentendimento dessa... Olha que coisa chique que eu estou fazendo. Um reentendimento da ocidentalidade do pensamento humano, é isso? Olha que viagem, maluca. Puxa, agora você vai pôr a música. Põe a música e deixa a gente pensar um pouco. Caraca, isso, né? Seria isso, entendeu? Já pensou? Lacan seria isso, cara? Porque assim, o Jung, eu não sou nada, não é da minha praia, mas o Jung me dá essa sensação de que faz um diálogo com o pensamento oriental, né? Com essas coisas do taoísmo, essa coisa toda. Mas o Lacan seria... Mas ele traz também da Grécia, né? É, mas a Grécia bebeu todas as fontes da Grécia, foi no Oriente, né? Então, assim, o Lacan seria essa ocidentalidade. Você falou de contemporaneidade. Para pé racional. Do sujeito. Do sujeito, é isso, né? Uma certa proximidade. Okay. Sim, tá chique, porque... né? Mas no final da vida do Lacan, ele não teve muito tempo, mas ele estava se interessando bastante pela escrita chinesa. Então eles vão tudo então, beber lá, impressionante. Leitura à terra, né? Engraçado isso. Leitura, tem um texto, todo leitura à terra. Aqui no Wikipédia diz o seguinte, o Jacques-Marie-Émile Lacan nasceu em Paris no dia 13 de abril. 13 de abril, cara. Tá chegando. Aliás, então é meio que homenagem, né? Domingo. É, puxa, não. Você... 13 de abril é uma quarta-feira. Ah, entendi, 3. Não, 13 de abril. De 1901. Ou seja, Freud, quando que Freud publica o... 1899. Nasceu a hora que estava publicando a Interpretação dos Sonhos. Eles o inconsciente, não se encontraram. O consciente. Ah, eles não se encontraram. Não se viram nunca? Não, nem tomaram assim, uma cachaça junto? Não, isso do pessoal mesmo não nada, aconteceu. Nada, nada, não aconteceu. Mas... O Jung teve essa Sim. proximidade com Freud. O Jung de bom tempo. O filho, às vezes chamado de o filho do Freud. E queria matar o pai. Geralmente o filho quer matar o pai. Espero que o Rudá esteja ouvindo. Como vai? Bom, e nasceu dia 13 de abril de 1901. Né, em Paris, e morreu em 9 de setembro de 1981. Não é recente. Recente para o Marco não é recente. Para nós, para mim é. Pra nós, isso aí eu não era nem projeto ainda. Não era projeto? Bom, nunca fui projeto, né? Já nasci de uma vez, meu. Você nunca foi projeto, seu pai e sua mãe? Aliás, como que é a relação você com seu pai e sua mãe? Né? Bom, vamos lá. Então a gente vai ouvir música. O Lacan formou em medicina, gente. Medicina, sim, psiquiatra, né? Isso. Tem uma história legal. Fala aí, conta então. Que a Diva sabe. Vai lá, fala por que que ele foi pra psicanálise? É mesmo, por que que ele foi pra psicanálise? Gente, Cibeliza, faz... conta a história que eu não nem sei de que. Não, Diva, mas ele o cara fez psicanálise. Foi música, depois a gente conta a história. É? Então, vamos fazer suspense. Marco, eu botei um monte de música do Ednardo. Ednardo, se você estiver ouvindo nós aí no avião. Deixa eu ver, peraí, tem recadinho aqui do Facebook. Puxa. Ó, eu costumo fazer uma sacanagem assim, mas com vocês, já que os maridos. A gente vai começar a fazer um bloco recadinhos do Facebook, né? A gente põe uma vinhetinha assim, recadinhos do Facebook. Gente, eu vou tentar conversar com uma pessoa que tá no meu Facebook. Mas ela tem um nome tão diferente, eu vou botar ela no ar agora. É um nome diferente. Ela mora aqui em São Carlos. Eu vou perguntar para vocês no intervalo e vou botar, mas é um nome muito diferente. Eu não sei porque que tá no meu Facebook, obviamente, porque eu aceitei também. Sim. Mas é o seguinte, o Ednardo, a gente vai tentar botar o Ednardo. Fala, quer ver? Deixa eu oferecer uma música para as duas, que tá, para a Diva e para a Evelise. Deixa eu pensar qual música seria. Tem que ter uma coisa.

Thank you. Thank you.